Bradford for taxi, Brazil Air Force, 2590. To Bradford taxi. Fox 2590, clear taxi, report on taxiway hotel. Brazilian Air Force 2590. LFRs 2590, clears across runway 10, taxi via Alpha and Juliet, April 1, India. Report, hold the point for runway 10. LFR 2590, on holding point runway 10, contact 119 at decimal 95, QNH 1016. 2590, line up and take off runway 10, wind calm. Salvador, boa noite. O TAM 3152 na posição meia dúzia. Tem aqui na informação essa, autorização material, copia. TAM 3152, aguarde 4 minutos. Air Force 2590, airborne at 20, departure 120.8. 5-2, pronto, 4. TAM 3152 para Maceió, nível 330 autorizado. Decolada pistola 0 com primeira curva esquerda na saída Puca, Jamo, Caju. Papirístico 58 até Maceió. Controle Salvador 120.8. Torre 1895. Aciona 5140. TAM 3152. Controle 1-2-0-8, 2-0-8-9-5, 3-1-5-1-4-0, TAM 3152. TAM 3152 para posto de acionamento, chame pronto em 1-1-8-9-5. Chama para o posto em 7-9-9-5, TAM 3152. Confirmando 1-1-8-9-5. Air Force 2590, initially fly head in Jamo position. Jamo position. Bom 9037 para Guarulhos, nível 380 autorizado, via Upper Zulu 1-0 até Bridge, após prosseguir conforme rota do plano, decolagem da pista 1-0 com primeira curva direita, na saída da El Leda Motiva, controle Salvador 1-2-0-8. Torre 1-1-8-9-5, aciona 5-1-4-4, Gol 9037. Gol 9037, autorizando Guarulhos 380, apresentou 1-0 até 30, passou um plano. Cola com curva direita, já dá em 1, morte lá. Controle Salvador 1-2-0-8, torre 1-1-8-9-5, responde 5-1-4-4. Correto, para o pushback de acionamento, chame 1-1-8-9-5, Gol 9037. Maratona, bom dia, Gol 9037. With the receive center, the heading. The departure, receive center coordinate with another center, with Africa center to coordinate direct to your position. Initially maintain departure, Brazilian Force 2590. 3891, desce para 2000 pés, que negar 10 no meio, autorizado a final do procedimento ILS X-ray, reporte estabilizado, TAN 3891. Desce para 2000 pés, Brazilian Force 2590, contact to receive center, frequency 126.85, if unable, 125.45. TAN 3891, já estabilizado? Estabilizado. O TAN 3891, complete a aproximação, chantou em 118.95, bom pouso. Boa noite, 3891, sinal baixado, travado, sistema 0. TAN 3891, livre pouso, sistema 0, vento calmo. 3891. 3891 no solo 32, táxi via Alfa Juliette, gate 02. Torre, boa noite, o Zan 3152 está na posição 6 para puxa acionamento. Autorizado no 06, chame táxi o Zan 3152. Cantar o táxi, o Zan 3152. Zan 3152, 2 horas e 50, Natal, 146 a bordo. Confirmando 146, talvez? 143. Gente, o Zan 3152, táxi via Pátio 1 no Índia, ponto de espera 1-0, reporte pronto, ajuste 1-5, confirmando 1-0, 1-5, ajuste. Pátio 1 no Índia, ponto de espera da 1-0, informar a ponto de Zan 3152. Rota 3152, você pode tomar no ponto 090, que tá pronto. Então 3152, a linha decola, vento calmo. Está autorizada a linha e decolada 10, tá 3152. Gol 9037, tiver coordenação gestal, reparte pronto para táxi, gol 9037. Autorizando as portarias. Um 3152, decola os 42, controle 120, décima 8, bom dia. 208, um bom trabalho, tá? 3152. Controle Salvador, bom dia, tá? 3152 na Puca, passa a mídia. Tá? 3152, contato radar na decolagem, sua para nível 330, saída Puca. Era na PUCA, o TAM 3152. Para o táxi, Gol 9037 com 1-86 a bordo. Autonomia de 3 horas e 40 ao terminar em 1. Gol 9037, táxi via Pátio 1 no Índia. Ponto de espera, pista 10, reporte pronto. Ajuste 10, 15. Pátio 1 no Índia, no ponto de espera, reporte era pronto. Com 1015, Gol 9037. Próximo a Índia, pronto para ingresso, Gol 9037. Gol 9037, a linha decola da 10, vento 200 graus, 10 nós. A linha decola da 10, Gol 9037. Passa nível 150, chame centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterna 12545, bom voo. Recife 2685, alterna 2545, são 3152, um bom trabalho. 9037, decolou 51, controle 120.8, uma boa noite. 1208, grata, boa noite, Gol 9037. Controle Salomão, bom dia, Gol 9037, decolou na Jael, um pequeno desvio à esquerda. Gol 9037, contato radar na decolagem, subo para nível 380, livre desvios, perfil da Del. 9037, vamos chamar a bandeira proa 170. Sente, livre de desvio, reporte o término, 9037. Reporte na carta 9037. 0037 voando Leda. 9037 da presente Way Bridge. Bridge, 9037, grata. 9037, chame centro Recife em 125, decimal 1, alterna 13395. Centro Recife, 251, 3395, bom dia, 9037. Bom dia. Entry 170, Salvador approach, descend to 5,000 feet, 281015, clear the Mari arrival. To intercept Mari arrival, fly heading Itapi position. Okay, descend 5,000, Mari, and then Itapi position. 3170. Turn 70, Salvador approach. Turn 70, go ahead. We inform ceiling 1,000 feet, visibility 2,500 meters, and moderate rain under the field. Okay, Roger, 3170. Again, the ceiling? Ceiling 1,000 feet. Okay, Roger, 1,000, visibility 2.5. Affirmative.